Mulheres Perdidas. E eu pedia pra você ficar. Dongo, você me fez chorar. Dongo, você não quis ficar. Dongo. E eu pedia pra você ficar. Dongo, você me fez chorar. Dongo, você não quis ficar. Dongo. Mulher. Pra você.